da F na voz, e a menor cara, e da Tijuca. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela em paz, os crias de lazer. Churrasca da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar porque passamos o nosso pouco. Tá dois pro alto, quer festa, fumando um do setor. Bateu saudade dos faz, que nunca me abandonou. O vapor já tá no pé, e o 62 tá no óleo. A firma evoluiu, vendendo mais que petróleo. Piranha joga na cara, trazer o tralha, trem bala. Andando de carro bicho, com a Patrícia da Barra. O dente usando lanço, o jeito que as mina gostam. Ela brota de outro instante, doida pra fuder com a tropa. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela tá em paz, os cria de lazer. Churrasca da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar porque já passamos sufoco. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela em paz, os cria de lazer. Churrasca da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar porque passamos o nosso fogo. Dá dois pro alto que a festa, fumando um no setor. Bateu saudade dos fãs que nunca me abandonou. O vapor já tá no pé, o 62 tá no óleo. A firma evoluiu, vendendo mais que petróleo. Piranha joga na cara, traseiro tralha, trimbala. Andando de carro bicho, com a Patrícia da Barra. O dente usando lanço, do jeito que a mina gosta. Ela brota do estado, doida pra fuder cadrão. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela em paz, os cria de lazer. Churrasca da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar porque passamos o nosso fogo. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela tá em paz, os cria de lazer. Churrasca da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar porque já passamos sufoco.